Seção 4 de Contos Seletos das Mil e Uma Noites, de Carlos Jansen. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Jefferson Azevedo. O Príncipe Ahmet e a Fada Paribano. Era uma vez um sultão que tinha uma filha formosíssima e três príncipes que eram seus sobrinhos. Enquanto pequenas, as crianças brincavam juntas e muito se queriam. Em uma certa idade, porém, cessou esta boa liberdade e a princesa Amina passou a viver com sua ama em uma torre isolada, onde os três príncipes, Hussein, Ali e Ahmet, não a podiam visitar. Brincavam, pois, sem ela, exercitavam-se em todas as prendas de bons cavaleiros e cresciam fortes e robustos, vivendo em boa amizade e harmonia. Eram todos os três de um belo aspecto. Ahmet, porém, o mais moço, era o mais formoso e o mais amável, sem ter, todavia, consciência disto. Assim chegaram Hussein aos seus 20 anos, Ali aos 19 e Ahmet aos 17, quando o sultão lembrou-se de mandá-los chamar para fazer-lhes uma boa surpresa. "Vão buscar-me os três", disse ele. E a criadagem já sabia que assim falava dos três príncipes, que outra designação não lhes dava nunca. Compareceram os três moços muito agitados das corridas e dos exercícios de armas, e perguntaram: "Que nos quer, querido tio?" "Escutem bem, rapazes", disse o sultão. "Não ignoram que algum dia terei de morrer, como qualquer outro mortal, e, embora esteja agora bom e são, quero ter certeza quem de vós será o meu sucessor no trono. Mas só pode suceder-me quem for marido da princesa, minha filhinha. Quem de vocês quer casar com ela?" Eu! Gritaram os três a um tempo. Achou tanta graça o sultão nesta resposta uníssona que soltou formidável gargalhada. "Alegro-me com esta boa resposta", disse por fim. "Mas em três maridos para a mina sobejam dois. Concordam nisto?" Concordamos, disseram os irmãos. "Vamos a ver então como arranjamos o negócio. Creio que melhor será que tu, Hussein, tomes a esquerda, tu, Ali, a direita, e tu, Ahmet, o caminho da frente, para correr em mundo e trazerem-me daqui a um ano o objeto mais raro e curioso que houverem encontrado. Quem me entregar o melhor presente obterá a mão de Amina. Aceitam a proposta?" Aceitamos, clamaram os irmãos. E cada um já se via em sonhos possuidor do melhor presente e, por conseguinte, habilitado a ser marido da formosa Amina, e voltaram alegremente para os seus divertimentos. O sultão, porém, mandou chamar o seu estribeiro-mor e lhe disse: "Manda preparar-me três dos meus melhores cavalos e envia-me o meu alfaiate imperial." Veio o alfaiata, e o sultão ordenou que lhe tomasse medida aos três príncipes e prontificasse, dentro de 8 dias, trajes deslumbrantes, sob pena de perder a cabeça, e que lhe mandasse seu tesoureiro. Foi-se pressurosamente o alfaiate, e veio o tesoureiro. "Traze-me do meu tesouro", disse o sultão, 3 bolsas iguais, contendo cada uma 4.000 sequins, e despacha-te." Correu o tesoureiro a perder o fôlego, e trouxe as 3 bolsas pedidas, que o sultão deixou provisoriamente em seu cofre, cuja chave guardou no bolso para evitar que o dinheiro se escapasse por distração. 8 dias depois, o alfaiate trouxe 3 trajes deslumbrantes, bordados de ouro e pedras finas, e o soberano ficou tão contente do trabalho que deu um anel de preço ao alfaiate, e disse: "Corre e manda-me os três, onde estar no pátio a fazer asneiras." Voou o alfaiate e vieram os três correndo, gritando: "Que quer de nós, querido tio?" "Amiguinhos", disse o sultão, "é tempo de partir. Dou a cada um de vocês um belo cavalo das minhas estrebarias, um traje magnífico e uma bolsa com 4.000 sequins para a viagem. Aprontem-se e a caminho." Não esperaram, segundo o convite, os príncipes. Cada um agarrou seu traje e correu ao seu aposento a vestir-se e enfeitar-se. Cingiram a sua melhor espada, e quando voltaram a apresentar-se ao sultão, folgou este em vê-los tão guapos. Abraçou-os um por um, não poupando os bons conselhos. Em seguida, entregou-lhes as bolsas de dinheiro e os três desceram as escadas do palácio fazendo suar garbosamente a sua armadura. Montaram seus fogosos jinetes e partiram. O sultão, da janela, seguiu-os com a vista, e quando desapareceram, deitou-se o soberano, chorou bastante, porque muito queria aos três, e depois foi visitar a sua filha Amina, a qual contou toda a aventura. Os três, entretanto, seguiam bem dispostos o seu caminho. Cada um dizia que descobriria a melhor coisa, e ao cabo de 3 dias chegaram a uma encruzilhada onde pararam. Aqui, queridos irmãos, vamos separar-nos, disse Hussein. Quanto a mim, sigo pela frente. E eu tomo pela direita, disse Ali. Neste caso, observou Ahmed, seguirei pela esquerda. Daqui a 1 ano havemos de reunir-nos novamente neste ponto, se não tivermos perecido. Apertaram-se a mão cordialmente, e um seguiu pela frente, o outro pela direita e o terceiro pela esquerda. Havia o príncipe Hussein ouvido falar muitas vezes das grandes riquezas da cidade de Bisnagar, situada no centro da África, e tomou resolutamente a direção necessária para alcançar aquela Praça das Maravilhas. Passou assim de cidade a cidade, de aldeia a aldeia, indagando de tudo, encontrando às vezes coisas bem bonitas, mas esperando sempre encontrar mais adiante coisa melhor. Já haviam decorrido 5 meses dos 12 concedidos, quando viu aparecer os zimbórios de Bisnagar, que reluziam e brilhavam aos raios do sol. Não há tempo a perder, disse consigo Hussein. Se não volto depressa, chegarei tarde na encruzilhada, e meus irmãos esperarão de balde por mim. Deu de acicates ao seu jinete e não tardou em chegar às ruas esplêndidas de Bisnagar, onde dos dois lados se erguiam palácios maravilhosamente formosos. Parou defronte de um hotel, apeou-se, entregou o cavalo a um criado e foi asseiar-se e enfeitar-se para percorrer a pé a magnífica cidade. No bazar, viu objetos de arte de ouro, prata e pedras preciosas, expostas em grandes montões, mas apesar da riqueza destes objetos, nenhum lhe parecia reunir as qualidades exigidas pelo tio, e já começava a impacientar-se quando topou com um homem chão, que trazia na mão um tapete velho e rapado, e gritava: Quem me compra este tapete por 3.000 sequins? Todos os circunstantes soltavam gargalhadas e zombavam do mercador, dizendo que ninguém seria tão tolo de dar uma fortuna por um trapo velho. Hussein, porém, teve um palpite de que este tapete devia ter qualidades ocultas e que talvez lhe servisse. Chamou o mercador e lhe disse: Em que consiste a virtude deste tapete para ser tão caro? Magnânimo príncipe, respondeu o mascate, basta estender este tapete no chão, sentar-se nele e desejar ser transportado a um lugar qualquer, e em um momento se efetua a transferência. Bem, disse Hussein, compro-te o tapete, mas primeiro vamos experimentá-lo, porque não adquiro nabos em saco. Pois não, disse o mercador. Estendeu o tapete, colocou-se nele com o príncipe, e este desejou ser transportado ao seu hotel, e no mesmo momento achou-se no seu quarto. Cheio de júbilo, entregou os 3.000 sequins ao mercador, que se afastou com o dinheiro. Hussein, porém, pulou e cantou de contente, exclamando: Agora a mina será minha mulher, e eu serei sultão! E quase enlouqueceu de alegria. Já queria sentar-se no tapete e voltar para casa, mas lembrou-se que ainda lhe sobravam 7 meses, e resolveu empregá-los em percorrer o mundo. Entregou o que era seu ao dono do hotel, sentou-se no tapete e gritou: A Pequim! Apenas havia proferido a palavra e já se achava em Pequim, cujas particularidades admirou, percorrendo depois toda a China e muitos outros países, até que o tempo marcado chegou ao seu termo. Então voltou a Bisnagar, recebeu do hoteleiro seus trens e partiu para a encruzilhada, onde teve de esperar pelos seus irmãos, que ainda não tinham chegado. O príncipe Ali, entretanto, havia seguido seu caminho, escogitando o que poderia comprar para ganhar a vitória, mas de nada pôde lembrar-se que o satisfizesse. Resolveu então entregar-se à boa estrela e tomou o caminho de Shiraz, na Pérsia. Daí a pouco alcançou uma grande caravana com a qual seguiu viagem, por montes e vales, rios e regatos, e extenso deserto, por fim. Pouco lhe agradou esta viagem, porque de dia queimava o sol, tanto que já se achava tostado como um mouro, e de noite eram assaltados por leões e tigres, de modo que mais de uma vez teve de valer-se de sua boa espada para trucidar algum leão formidável ou decapitar algum tigre traiçoeiro. Embora estas façanhas lhe granjeassem grande respeito entre os negociantes da caravana, aborrecia-se ali, e foi, pois, com grande prazer, que viu finalmente aparecer a cidade de Shiraz. Um dos negociantes ofereceu-lhe a casa, o que o príncipe aceitou agradecido. No mesmo dia da chegada, percorreu as ruas e o bazar de Shiraz, em busca de um objeto bem raro, e andou muitos dias seguidos, sem achar coisa que o contentasse. Quando ia já maldizendo de sua sorte, o seu hóspede apresentou-lhe um homem, que trazia na mão um pequeno cilindro de marfim. Trago-lhe um objeto bem curioso, disse seu hóspede. Previno-o, porém, de que é um tanto salgado. O príncipe tomou o canudo e contemplou-o por todos os lados, sem descobrir-lhe particularidade alguma extraordinária. E disse, quanto pedes por isto? 3.000 sequins, nem um ceitil menos, disse o estrangeiro. Tá doido, homem, exclamou Ali. 3.000 sequins por esta cousinha? Pensa que sou algum tolo? Ponha-se já no andar da rua se não dou-lhe uma boa tunda. Devagar, príncipe, disse o homem. Conheça primeiro as virtudes do objeto e depois veremos se não muda de parecer. Não me faltam, aliás, compradores e não preciso nem do seu dinheiro, nem da sua tunda. Olhe por este lado do tubo. Deseje ver algum indivíduo ou algum objeto e em um momento o verá, como se estivesse perto dele. O príncipe tomou o tubo, olhou para dentro e viu em cada extremidade um disco de vidro. Boa coisa há de ser, murmurou incredulamente. Mas desejou sempre ver o seu tio. No mesmo momento, apareceu-lhe o sultão no meio do seu conselho e viu que estava de boa saúde. Quase deixou cair o óculos de espanto. Depois procurou a mina e encontrou-a rodeada de suas fâmulas, brincando e chacoteando. Virando-se então para o homem, disse, meu bom amigo, fico com o óculo e dou-lhe já os 3.000 sequins, porque este objeto tem para mim mais valor do que pode pensar. Despediu o homem satisfeito e abraçou o seu hóspede, exclamando jubiloso. Descobri a melhor coisa do mundo. A mina será minha mulher e eu serei sultão. E tanto fez que o negociante julgou que o pobre Ali havia perdido o juízo. Este pouco a pouco serenou o ânimo, ficou ainda alguns meses em Shiraz e partiu depois para a encruzilhada sabida, onde encontrou seu irmão Hussein, ao qual bradou ainda de longe. Ganhei! Ganhei! Cousa como trago não há outra no mundo! Hussein sorriu-se e pensou. Espera um pouco, meu parvo, e verás como te enganas. O príncipe Ahmed não havia precisado de tanto tempo como os irmãos para encontrar o que procurava. Triste e magoado, seguiram o seu caminho, olhando muitas vezes para trás, enquanto via os penachos dos turbantes dos outros dois príncipes. E quando haviam desaparecido de todo, Ahmed apeou-se, soltou o cavalo, sentou-se no chão e chorou amargamente a separação dos seus irmãos. Chegou então um velhinho, que parou diante do príncipe, e lhe disse, querido príncipe, cessa de chorar, daqui a um ano tornarás a ver os teus irmãos bons e sãos. Vem agora comigo, que te tratarei muito bem e te darei uma coisa bem bonita e extraordinária. E tão carinhoso se mostrou, que Ahmed enxugou as lágrimas, chamou seu cavalo e disse, mas quem és tu, meu bom velhinho? Já o verás, vindo comigo. Ahmed tomou o cavalo pela rédea e encaminhou-se com o velhinho para um desfiladeiro que demorava apenas um quarto de légua dali. Entraram e passaram por entre rochedos altíssimos, até que chegaram a um vale muito formoso, parecido com um grande tabuleiro de flores esquisitas, onde reinava uma primavera eterna. Paremos aqui, disse o velhinho. Toma tua espada e bate contra o rochedo. Obedeceu Ahmed, tirou faíscas dos rochedos e imediatamente abriu-se o paredão. E o príncipe descobriu uma caverna maravilhosa. Moraremos aqui até que tenhas de voltar à encruzilhada. Fica, pois, a teu cômodo. Assim disse o velhinho, e o príncipe anuiu logo, pensando que se iria embora quando a cousa o aborrecesse. Havia na gruta duas riquíssimas camas com cortinados de púrpura bordados de ouro. E quando chegou a noite, Ahmed deitou-se em uma e o velhinho em outra, e dormiram até pela manhã. No dia seguinte, o velhinho disse a Ahmed, agora, meu príncipe, tenho de pedir-te um favor. Sou o rei dos anãos, mata-mosquito, e gastei muito tempo e trabalho para construir esta gruta. Quando estava concluída e queria morar nela, veio ter comigo uma grande serpente, ameaçou-me e disse, se pensas, meu mata-mosquito, que hás de habitar sozinho esta gruta, muito te enganas. Sou o rei traga-sapos e tomarei conta da gruta todas as vezes que eu quiser. Raspa-te, pois, senão te trago com couro e cabelo. Ao cabo de 6 meses, podes voltar, porque empreenderei uma viagem e durante a minha ausência cuidarás da habitação, trazendo tudo bem limpo e asseado. Ouviste? Que havia eu de fazer? Tive de entregar a minha linda morada ao imundo traga-sapos, porque me faltavam forças para enxotá-lo. Antes de ontem acabaram-se os 6 meses, e a serpente empreendeu a viagem, de modo que temporariamente possa habitar aqui. Agora te peço que cortes a cabeça à serpente logo que ela voltar. Morta ela, terei descanso, e em recompensa te darei um lindo presente para habilitar-te a comparecer dignamente perante teu tio. Queres satisfazer o meu pedido? Sim, disse o príncipe. Hei de matar o feio traga-sapos. Então alegrou-se muito o rei dos anãos, e divertiu o príncipe com muitos passatempos agradáveis, até que se aproximou o dia em que os três irmãos deviam juntar-se na encruzilhada. Mas a serpente não chegou, e Armet, não podendo mais tardar, apanhou seu cavalo, encilhou-o e entrou na caverna para despedir-se de Mata-Mosquito. Espera um momento, disse o rei dos anãos. Toma esta bela maçã. Quero recompensar-te de tua boa vontade. A serpente não volta. E se voltar, eu mesmo a matarei. Quis apenas experimentar-te para ver se eras capaz de prestar-me o teu auxílio. Saíste bem da prova e serás feliz no mundo, se fechares sempre o coração à maldade e aos maus pensamentos. Esta maçã tem grandes qualidades e muito custou-me confeccioná-la. Pondo-a debaixo das narinas de um moribundo, o aroma da maçã cura imediata e radicalmente o doente. Guarda-a, pois, com muito cuidado. E agora dá-me um abraço e até à vista, que ainda havemos de encontrar-nos. Armet alçou o reizinho, abraçou-o, agradeceu-lhe muito a maçã maravilhosa e partiu para a encruzilhada onde já encontrou seus irmãos, Hossein e Ali, que o receberam com grande contentamento, e todos se alegraram por terem se tornado a ver com boa saúde. Cada um falou, então, com grande satisfação, do presente que trazia. Cada um afirmava que o seu era a melhor coisa que se podia imaginar, e cada um proclamou-se vencedor de antemão, sem, contudo, dizer em que consistia o mimo. Zombaram um do outro, até que Hussein puxou por fim do tapete e disse: "Este traste sem vista é a coisa mais maravilhosa do universo. Em um instante pode transportar-me ao fim do mundo." "Boa coisa", disse Ali, puxando do óculo. "Não preciso de tantas cerimônias. Se eu quiser ver o que se passa no fim do mundo, basta olhar por este tubo e vejo tudo como se estivesse perto de mim." "Não creio", disse Hussein. "Pois então olha", replicou Ali, dando-lhe o óculo. Hussein serviu-se dele, dizendo: "Quero ver a mina." E no mesmo momento soltou uma exclamação de dor e desespero. "Deus meu! A pobre está estendida no seu leito, prestes a morrer. Rodeiam as suas criadas em altos gritos e lamentações. Tudo está perdido!" "Devagar", disse Armet. "Tenho eu aqui nesta maçã o remédio infalível para salvá-la. Montemos a cavalo e a toda a brida." "Nunca chegaríamos antes que a mina esperasse", lamentou-se Hussein. "Pois então", disse Ali, "lancemos mão de teu tapete. Se não nos enganaste, estaremos no palácio em um momento." Ergueu-se Hussein cheio de alegria. Estendeu o tapete. Os três, depois de soltarem os cavalos, sentaram-se nele e disseram: "Ao quarto de Amina!" Apenas haviam soltado a palavra, já se achavam no meio das fâmulas de Amina. Estava prestes a exalar o último suspiro. Armet pegou da maçã, colocou-a sob as narinas da princesa e esta, depois de aspirar o aroma da fruta, reanimou-se e disse: "Louvado seja Deus! Eis-me curada!" Grande foi a alegria. Os três irmãos gritaram: "Hemos salvado a mina!" E correram a ter com o sultão e contaram-lhe o feliz acontecimento, o que muito regozijou o pobre do monarca velho, que já havia considerado a sua filhinha perdida. Passado o primeiro momento de júbilo, perguntou o sultão: "Então, príncipes, o que vocês me trouxeram de bom? Mostrem os seus presentes e aquele que tiver o melhor casará com a mina e mais tarde será sultão." Então Hussein exibiu o seu tapete, Ali o seu óculo e Armet a sua maçã. E cada um gritou: "Aqui, querido tio, está o melhor, pois que salvou a princesa Amina." O sultão contemplou os três objetos, ouviu as explicações das suas qualidades e disse sacudindo a cabeça: "Eis aqui um assunto singular, mas que só conduz ao resultado, que ninguém ganhou a vitória. Sem o óculo de Ali, não teriam sabido da doença de Amina. Sem o tapete de Hussein, nunca teriam chegado a tempo. E sem a maçã de Armet, não teriam debelado a enfermidade. Iguais direitos para todos os três. Não haverá remédio se não imaginar outra coisa, porque não posso cometer uma injustiça para com dois de vocês para tornar feliz o terceiro à custa dos outros." "É certo", disseram os três. "Mas o que querem então que façamos?" "Vamos amanhã ao campo", disse o sultão. "Cada um dos três levará um arco e uma flecha, e aquele que lançar mais longe o projétil será o marido de Amina. Concordam nisto?" Concordamos, responderam os três a um tempo. E foram encordoar de novo seus arcos, e cada um pensou dar o melhor tiro, mas todos os três eram de força igual nos jogos de armas. No dia seguinte, ao amanhecer, o sultão com os três príncipes, e acompanhado de toda a sua corte, foram a uma planície, onde devia ter lugar o certame. Ar-Hussein competia o primeiro tiro. Firmou convenientemente o pé, armou o arco com mão possante e soltou a flecha, que foi parar a grande distância. Bem atirado, disse o sultão. Veremos quem dá outro tiro melhor. Chegou a vez de Ali, e instigado pelo êxito do irmão, esforçou-se e atirou a sua flecha mais longe ainda. Bem, muito bem, exclamou o sultão. Perdeu Hussein. Agora tu, Ahmed. Chegou-se Ahmed à raia e, sem hesitação, lançou seu projétil. Com rapidez vertiginosa, passou os pontos nos quais haviam caído as flechas dos seus irmãos, voando até perder de vista. Atônitos olharam todos, e o sultão disse: Quer me parecer que o mais moço ganhou? E tocou seu cavalo para procurar a flecha de Ahmed, ajudado por toda a corte. Mas foi impossível achar o projétil. Mal, disse o sultão. Sem esta prova, pertence a vitória a Ali. E assim ficou decidido, e toda a corte voltou para a cidade com Ali na frente, que nesse mesmo dia ficou casado com Amina. Hussein e Ahmed, que muito queriam a formosa princesa, não tiveram ânimo de assistir ao casamento. O primeiro saiu da cidade, retirou-se para uma montanha próxima onde habitava um dervis, e entrou na sua comunidade. O segundo, porém, tornou a montar a cavalo, voltou à planície onde tivera lugar o certame, porque queria ainda procurar a sua flecha, cujo desaparecimento não se podia explicar. 3 horas seguiu na direção conhecida, até que por fim chegou a um paredão muito empinado e liso, que o projétil devia ter encontrado. Com efeito, achou na área a flecha com a ponta torcida. Deveras, disse Ahmed, a tal distância ainda nenhum mortal lançou a sua flecha. Aqui a coisa. Colocou a flecha no carcaz e pôs-se a olhar atentamente o paredão. Chegou então a descobrir uma porta que encontrou apenas encostada. Abrindo-a, viu um longo corredor, no qual entrou resolutamente, dando com uma segunda porta, que abriu igualmente. Deslumbrado, parou diante do aspecto esplêndido que lhe ofereceu às vistas uma sala tão formosa como nunca dantes vira em sua vida. Eram de ouro as paredes, os trastes e o soalho. Tanto reluziam que Ahmed teve de abrigar os olhos com a mão. Morto por achar a chave deste enigma, o príncipe penetrou na sala quando se abriu outra porta, aparecendo uma dama formosa com séquito brilhante de pajens e donzelas, todos trajando magnificamente. A dama trazia na mão um lírio e na cabeça uma coroa de brilhantes. Aproximou-se de Ahmed e lhe disse: Vejo, querido príncipe, que estás impressionado por tudo quanto te rodeia e que não supuseste encontrar no seio destas rochas tamanha pompa. Não te admires, porém, sou a fada Paribano e este é o meu palácio. Hás de permanecer aqui mais tempo e verás ainda outras maravilhas, porque quero que sejas meu esposo e rei deste domínio. Aceitas? Não sabia Ahmed se estava acordado ou sonhando. Teve de recolher-se um momento, antes de poder responder. E assim mesmo, ainda balbuciando de emoção, disse: Certo que quisera ser teu esposo, querida fada Paribano, mas desejo que me expliques como pude penetrar aqui e de onde me conheces, pois que eu nunca te vi anteriormente. Sorriu-se Paribano, levou Ahmed a um divã e lhe disse: Conheço-te a ti e a teus irmãos desde a sua infância, porque tua mãe era minha melhor amiga. Quando ela morreu, recomendou-me que cuidasse de vocês, o que prometi e cumpri. Dos três, tu, Ahmed, sempre me despertaste a maior simpatia, e vendo-te crescer com toda a pureza d'alma, escolhi-te para dar-te a maior ventura que um mortal pode ter, destinando-te a minha mão. Fui eu quem lhes deu o óculo, o tapete e a maçã. Fui eu ainda quem te fez guiar pelo anão à gruta, onde em descanso e sem perigo podias aguardar a época marcada para a reunião com os teus irmãos. Fui eu, finalmente, quem impeliu a tua flecha até que veio dar no rochedo, porque bem sabia que virias em busca dela. Assim dirigi os teus passos até este palácio, onde hás de viver em opulência e alegria, enquanto assim o quiseres. Ahmed respondeu: Sendo assim, aceito alegremente tudo e te prometo nunca mais deixar-te. e no mesmo dia teve lugar o casamento e o príncipe Armet julgou-se o homem mais feliz do mundo. A fada mostrou-lhe todo o seu reino subterrâneo e divertia-se vendo a admiração ingênua que tudo lhe causava. Todo o reino parecia-se com um magnífico jardim, cheio das mais formosas flores, das árvores as mais extraordinárias. Erguiam-se ali grande número de palácios, um de ouro e outros de prata, de aço, de cristal, um quinto de rubis e cada qual mais formoso que os outros. Um ano inteiro Armet passou ao lado de Paribano sem sentir o menor tédio. Mas de repente lembrou-se do velho tio, teve saudades dele e pediu à sua mulher que lhe desse licença de fazer uma visita ao sultão. Anuiu a fada, com a condição, porém, de que não lhe dissesse onde habitava, nem que havia casado com ela, isto para evitar alguma desgraça. Prometeu a Armet que faria o que a fada exigia. Esta conduziu-o, então, à entrada da gruta, onde já estavam à sua espera muitos criados montados em magníficos cavalos, e um pajem segurava pela rédea um esplêndido jinete branco, destinado para a montaria do príncipe. Despediu-se Armet de sua mulher, e em rápido galope, seguido dos criados, dirigiu-se à capital. Parou diante do palácio do sultão, subiu os degraus da escada aos pares e lançou-se nos braços de seu tio, que, estreitando-o ternamente ao peito, exclamava a fio. — Onde andaste? De onde vens? Já te havia chorado como morto? Como estás guapo e bonito? Conta-me tuas aventuras! Armet, porém, lembrando-se de sua promessa, disse — Só posso, querido tio, dizer-te que sou feliz, o homem mais feliz do mundo. Se bem me queres, nada mais perguntarás, porque não me é dado responder-te. Contentou-se o velho e gozou durante 3 dias da companhia de Armet, que antes de partir para o reino de sua mulher, prometeu voltar frequentemente à corte do sultão. E efetivamente, cada mês renovava a visita por pedido de sua própria mulher, e tão bem soube guardar o seu segredo que ninguém desconfiou de onde vinha. Como o raio chegava, como o raio desaparecia. O velho sultão nunca se teria preocupado deste mistério se não tivesse tido 2 ministros empenhados em prevenir o tio contra o sobrinho. Todos os dias, um deles dizia: Quem sabe o que está maquinando o príncipe? Por que não quer confessar onde reside? Cuidado, senhor sultão, que um belo dia lhe surrupi o reino e o trono. Sim, sim, apoiava o outro. Não pode morar muito longe daqui, porque quando se apeia, nem um argueiro se vê em sua roupa. E os cavalos estão tão frescos e descansados, como se saíssem da estrabaria. Sem dúvida alguma, o príncipe está fazendo propaganda entre o povo, e cedo demais teremos sedição e revolução. Deixem-me em paz, exclamava o sultão. Armet é um excelente moço, incapaz de causar-me desgosto. Os ministros, porém, não se deram por vencidos. Tanto falaram, tanto martelaram, que por fim abalaram um pouco a confiança do sultão, que mandou vir uma mulher muito versada em bruxaria e lhe ordenou que nos seus livros cabalísticos procurasse as informações que Armet tão bem sabia guardar em seu seio. 3 dias depois voltou a bruxa e contou ao sultão tudo quanto tinha encontrado em seus livros, o que era exatamente a história de Armet. Mandou vir o sultão à sua presença os 2 ministros e lhes disse encolerizado: Corja de caluniadores! Tiveram um atrevimento de querer denegrir os sentimentos do meu sobrinho? Não sei por que não nos mando enforcar já, o que seria o melhor meio de pôr-lhes um freio à língua viperina. Está casado meu querido Armet com a fada Paribano e nunca se lembrou de revolucionar o meu povo. Outra ocupação mais agradável tem ele. Ouviram? Seus patifes! Envergonhados e trêmulos, ouviram os ministros esta apóstrofe do seu soberano, mas só um momento durou esta impressão. Um deles recuperou o seu sangue frio e disse com maldade: Extraordinárias novas são estas, mas sabe Vossa Majestade se não serão falsas também? Nunca ouvi, pelo menos, que um mortal houvesse casado com uma fada. E não creio nenhuma sílaba desta história, enquanto o príncipe não nos fornecer uma prova irrefutável, se realmente for o esposo de uma fada, não lhe há de ser custoso produzir esta justificação. Eis o meu humilde parecer. Calou-se o vizir e o sultão disse: Pois bem, exigirei esta prova de Armet, mas se ele se sair vitorioso, mando enforcar-te pelos pés, ouviste? Escolhe lá agora 3 coisas cuja produção seja bem difícil, para que mais tarde não possas dizer que fui parcial. Valeu, disse o vizir. Exige, pois, do príncipe Ahmet, em primeiro lugar, que traga uma barraca tão pequena que caiba na mão e, ao mesmo tempo, tão grande que possa abrigar todo o exército. Em segundo lugar, pede-lhe uma ânfora cheia de água da vida. E, por último, que apresente um anão de 2 pés de altura com uma barba de 50 côvados, pelo menos. Se satisfizer estas 3 exigências, mereceremos o nome de caluniadores e que nos cortem a cabeça. Se, porém, não puder fazê-lo, então morrerá ele nas mãos do carrasco. Até lá, saúde, senhor. E os 2 ministros se foram um tanto enfunados. E o sultão, roxo de cólera, o seguiu com os olhos e murmurou. Ai, se o rapaz fizer isto, saberá mais do que comer ovas. E foi deitar-se a dormir. Daí a dias, veio Ahmet visitar o tio, sem pensar em mal. O sultão, ao ver o príncipe tão guapo e bonito, sentiu calafrios quando se lembrou em que talas ia metê-lo e não se atreveu a falar. Percebeu Ahmet, porém, o mal-estar do tio. Pediu-lhe que se expandisse e então o sultão, tomando uma resolução heróica, contou-lhe tudo. As acusações dos ministros, a contenda, a exigência da produção da barraca, da água da vida e do anão barbado. Faz-me o favor, acrescentou o velho monarca, de crer que eu de ti nunca desconfiei, mas para confundir e castigar os caluniadores, rogo-te que satisfaças os 3 pedidos com o auxílio da poderosa fada Paribano, tua mulher. Ahmet, que atônito havia escutado esta narração, sorriu ao sultão e disse, vou já para casa consultar com a minha esposa. Ela tanto me quer que não há de recusar-me os meios de satisfazer as 3 exigências. Se não te contei como consegui a minha aventura, foi porque Paribano m'o havia proibido. Agora que o sabes, espera-me até amanhã, que havemos certamente de confundir os 2 mentirosos. Chegado em casa, contou tudo à sua mulher e perguntou-lhe, podes facilitar-me estas 3 coisas? Sem dúvida alguma, disse Paribano. Por um feliz acaso chegou hoje o meu irmão, que só mede 2 pés de altura e tem uma barba de 60 côvados. Esta era a mais difícil. As outras coisas são bagatelas. Uma barraca com uma pedida acha-se na arrecadação, e da água da vida temos um poço cheio. Quanto ao meu irmão, devo prevenir-te de que é mister tratá-lo com melindre, porque não gosta e nem perdoa que se zombe de sua estatura, e castiga logo com sua massa de ferro, que leva sempre em lugar de bengala e pesa 500 libras. E quando apresentou o anão a Ahmet, este reconheceu seu antigo amigo Mata-Mosquito, e muito se alegrou de tornar a vê-lo. No dia seguinte, os 2 partiram com os criados para a capital, onde souberam que o sultão se achava na sala do conselho. Melhor, disse Ahmet, apanharemos todos juntos. O sultão, vendo-os entrar, desceu do trono, abraçou Ahmet e perguntou, trazes as coisas prometidas? Pois não havia de trazê-las? Em primeiro lugar, a barraca. Vê, cabe na palma da minha mão e, contudo, pode cobrir 2 exércitos. Faremos uma primeira experiência nesta sala. Colocou a barraca no chão e esta começou a desdobrar-se até que cobriu toda a sala. Todos os ministros e conselheiros, toda a guarda de honra do sultão. O monarca alegrou-se como uma criança, mas os 2 ministros empalideceram e tornaram-se trêmulos. — Que dizem a isto? — gritou-lhes o sultão, deitando-lhes olhares chamejantes. — Água da vida! Água da vida! — exclamaram os 2. — Eila! — disse Ahmet. — Uma ânfora cheia até transbordar. E agarrando o Mata-Mosquito pela mão, acrescentou. — E eis aqui o anão, que não só mede 2 pés e tem uma barba de 60 côvados, como além disto, é meu próprio cunhado. Assim, meu querido tio, forneci as 3 provas, e agora os ministros devem morrer. Sem dúvida alguma, disse o sultão, vou mandar buscar já o carrasco. Não se dê vossa majestade a este trabalho, disse Mata-Mosquito. Estes 2 patifes lhe deram incômodo bastante, vou expedi-lo já. Levantou a sua massa e achatou os ministros por modo tal que os seus corpos pareciam uma folha de papelão. Destes estamos livres, disse Mata-Mosquito. Vamos almoçar agora porque sinto boa disposição. 2 dias depois houve grande festa em palácio, a qual assistiram Ahmet e sua mulher, Ali e a princesa Amina e Hussein o Dervis, que por um dia saiu do seu convento, e os 3 irmãos, felizes por tornarem a reunir-se, abraçaram-se eternamente. Hussein disse: reina a paz e o contentamento em meu coração, desde que abdiquei dos cuidados deste mundo. Sou feliz. Ali disse: sou governador da província de Herau e eu e Amina nos amamos ternamente. Sou feliz. Ahmed tomou a formosa Paribano pela mão e disse: sou o mais feliz de todos, porque a mais poderosa e formosa fada do mundo é minha esposa. Ama-me e satisfaz todos os meus desejos. Quem pode ser mais feliz do que eu? O velho sultão, porém, disse com um sorriso de satisfação: vejo que cada um de vocês está contente com a sua sorte, e isto é o melhor. Vamos divertir-nos. E banquetearam-se muitos dias e nadaram em alegria. E quando voltaram para suas casas, cada um disse consigo: o mais feliz sou eu. O que é a melhor conclusão desta história. Fim da sessão 4.